Boa noite, bem-vindos a mais um Antena News. Neste programa, conheça os resultados da cimeira desta quinta e sexta-feira. Os maquinistas da CP param no Natal e no Ano Novo e os pilotos da TAP desconvocam a greve, mas já não evitam o prejuízo da empresa. Quando a noite começa, ele abre as portas para nós e o mundo. Quando a semana finda, é ele quem principia. Direto e sem meias palavras, todas as sextas-feiras às 8:30 da noite, a Antena Web transmite Nós e o Mundo. Um comentário de Carlos Bonaparte sobre nós e o mundo. A União Europeia não chegou a consenso sobre as medidas para manter a moeda única. Alemanha e França queriam endurecer as medidas para equilibrar os déficits de cada país, mas o Reino Unido opôs-se a ratificar tais mudanças e, por isso, o acordo é apenas intergovernamental e só integra os países que fazem parte da moeda única e outros 6 que se quiseram juntar a este grupo. As medidas apresentadas pela coligação Alemanha-França vão mesmo ser aplicadas. Os déficits de cada país devem estar equilibrados e, para garantir o déficit zero, esse objetivo deve ser inscrito nas constituições de cada um dos países que concordaram com as alterações ao Tratado de Lisboa. Caso não cumpram estes objetivos de equilíbrio financeiro, os países terão sanções automáticas. O Banco Central Europeu vai gerir, daqui em diante, os fundos de resgate para os países em dificuldade económica. Os eurobonds, defendidos por Durão Barroso e criticados por Angela Merkel, caem por terra, mas apenas por agora, porque ainda precisam de mais trabalho preparatório. Ao que consta, a proposta será ainda melhor analisada e voltará à mesa de negociações na cimeira de junho do ano que vem. O acordo estará concluído em março de 2012, quando serão assinadas as alterações à revisão do Tratado de Lisboa. Angela Merkel, em declarações depois do acordo intergovernamental alcançado esta madrugada, disse estar satisfeita com o resultado das negociações, que permitiram não se fazer um mau acordo para o euro. A chanceler alemã disse ainda que o mundo percebe, com este acordo, que as instituições europeias, como a Comissão e o Tribunal Europeu de Justiça, ganharam mais poder e influência junto de cada país para garantir que estes controlam os seus respectivos déficits. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, declarou-se também contente com o acordo alcançado, mas frisou que ficaria mais satisfeito se tivesse conseguido um consenso. Algo que não aconteceu porque o Reino Unido se recusou a ratificar a revisão do Tratado de Lisboa sem a garantia de que a soberania da City de Londres, uma das zonas económicas mais importantes do mundo, não seria afetada. A diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, e o diretor do Banco Central Europeu, Mário Draghi, saudaram o acordo feito pelos países membros do euro e salientam o passo dado na reunião desta madrugada para a União Orçamental da Zona Euro. A nível nacional, o PS reagiu ao resultado da cimeira pela voz de Carlos Zorrinho, que considerou o acordo intergovernamental uma desilusão. Relembre-se que para inscrever na Constituição um limite ao déficit, o Governo precisa do apoio da oposição, neste caso do PS, já que só com uma maioria de 2/3 se pode alterar a lei fundamental portuguesa. O Partido Socialista disse que vai analisar a questão, mas não a considera uma prioridade. Agostinho Lopes, do PCP, já disse que o acordo alcançado em Bruxelas resulta numa perda de soberania para Portugal. A recessão na economia portuguesa é mais profunda do que se pensa. Segundo contas do Instituto Nacional de Estatística, há já um ano que Portugal não vê a economia crescer. Só no terceiro trimestre do ano, a riqueza produzida em Portugal caiu 0,6% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo período de 2010, a economia já caiu 1,7%. O consumo privado e as exportações, os dois setores responsáveis pelo crescimento do PIB em Portugal, estão em queda. O consumo das famílias caiu mais de 3% e as exportações, embora aumentem, não aumentam ao mesmo ritmo, de 8,7% passaram para 6,5%. O líder do gangue Mau Mau foi preso esta madrugada numa operação stop à saída de Faro. António Gonçalves, de 76 anos, conhecido por Xerife, tinha fugido da cadeia de Pinheiro da Cruz há 8 meses e tem pendente uma pena de 24 anos de prisão por furto, posse ilegal de armas e associação criminosa. O homem ainda tentou fugir, mas a GNR conseguiu capturá-lo. Os maquinistas da CP vão fazer greve no Natal e no Ano Novo. O Sindicato dos Maquinistas avisa que os comboios vão parar nos dias 23, 24 e 25 de dezembro e 1 de janeiro. Os trabalhadores dizem que é um protesto contra a alegada perseguição de que estarão a ser alvo, mas a direção da transportadora ferroviária já veio dizer que, com mais esta paralisação, os salários dos funcionários ficam em risco. Às 23 horas de ontem, os pilotos da TAP decidiram desconvocar a greve, com início marcado para a meia-noite de ontem e que devia durar 4 dias. A TAP afirma que a decisão dos pilotos só foi conhecida tarde demais e já não foi possível evitar o prejuízo, que, segundo contas da empresa de transportes aéreos, pode ascender aos 10 milhões de euros. O Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil justifica a decisão de desconvocar a greve com a abertura que o governo mostrou para negociar. A televisão por cabo já chegou ao Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. As crianças em isolamento já podem ter acesso aos canais infantis. O hospital conseguiu este serviço depois de ter feito um protocolo com uma empresa de telecomunicações. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fique de seguida com Nós e o Mundo, com Carlos Bonaparte.